chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, jogoçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Venha comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é artesfinalhq. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artesfinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Avante, Jagunçada, estamos de volta aqui para talvez o último Avante do ano, talvez o primeiro Avante do ano. Quem souber ganha um cartão de membro dos Vingadores. E hoje vamos falar aqui de um material de dois Vingadores prolíficos aí na indústria do entretenimento na última década. Ia falar nos últimos anos, mas já tem mais tempo, né? Depois de velho a gente se perde um pouco. Mas estou aqui com meu amigo o Luiz Cláudio. Olá. E hoje, WandaVision? Não. Visão e Feiticeira Escarlate, a minissérie de 85-86, que contou ali um ano na vida, né? Como foi republicado e encadernado nos Estados Unidos, né? Um ano na vida desse casal aí. Vamos falar daqui a pouquinho aí do momento histórico, foi o que aconteceu ali na cronologia, o que estava rolando, ligações com produções recentes aí da Panini, né? E um gibizinho que, em duas edições, como eu estava falando aqui, com o roteiro do Steve Englehart, com a arte do Richard Howell e com um grande número aí de finalistas. Uma arte que eu já adianto aqui que não gostei, mas um gibi que é bem importante para a cronologia e que nunca saiu aqui, né, Luiz? Exatamente. É estranho que essa segunda minissérie, né? Aliás, quase uma maxi-série, né? Porque teve 12 edições, abrangendo aí um ano aí. E engraçado é que era quase que temática, né? Ela pegava o feriado da época, né? Pra fazer um paralelo com a edição do próprio mês, né? Muito antes de Batman Longo Dia das Bruxas fazer isso, hein? Exatamente. É estranho que a Panini, com a série da WandaVision lá na época da pandemia, e nem com o filme do Doutor Estranho 2 e tal, e agora, mais recentemente, tenha saído essa segunda minissérie. Só a primeira acho que meio que não se comunica em nada com qualquer coisa que tenha sido feita com a Feiticeira Escarlate, com a série da Agatha, agora mais recente, né? Engraçado que essa segunda, não a primeira, essa minissérie, ela entra em comunicação total com tudo que acontecia antes, que acontecia paralelamente nas séries dos Vingadores, né? E futuramente, tanto nos personagens quanto no resto do universo Marvel, né? Várias vezes, vilões, no caso aí, mais o Ceifador, mas a gente vai entrar nesse assunto, entra também uma comunicação, uma relação com o Doutor Estranho, que vai acontecer mais lá na queda e tal, né? Dinastia M pra frente e tal. Mas, assim, interessante, no mínimo interessante, e vou dizer até essencial, pelo menos pros dois personagens e pros Vingadores em si, né? Porque tem repercussão para todos os lados. Pois é, só puxando aí esse gancho que você falou, aproveitou falar da primeira minissérie, né? A primeira minissérie Vision da Scarlet Witch, do mesmo nome, ela é de 82, 4 anos antes. Ela é uma série mais curta também, ela tem 4 números só. Essa que nós falamos hoje são 12 números. Ela vai aí de outubro de 85 a setembro de 86. A primeira, de novembro de 82, olha, um mês antes de eu nascer, a fevereiro de 83. E a Marvel sempre lançava, né, essas minis assim, principalmente final de ano, né, os pais com 13º, dando um gibizinho de... Não tem 13º Estados Unidos não, galera. Dando um gibizinho de presente também, tudo mais, indo pra rua, né, e aí passa na banca e compra o gibizinho pra criança, então a Marvel aproveitar esse final de ano pra lançar e garantir um bônus de Natal também dos artistas. E ou ficar embolsar tudo, né, o Stan Lee embolsar tudo, ficar rico e rir da cara dos... os artistas. Tem gente que gosta de sacanear essa história ali com tudo, né? Não que ele não seja a melhor pessoa do mundo, mas enfim. E essa primeira é muito mais bem escrita pelo Bill Mantlo. Joel, que odeia o Bill Mantlo, mas o Bill Mantlo muito melhor que o Steven Gerhardt. E muito mais bem desenhada pelo Rick Leonardi. Rick Leonardi, que depois tinha uma parceria ali com o Mantlo, né? De manter a daga. E depois também foi pro Aranha, enfim. Foi pro 2099 também, onde ficou mais famoso assim pelo público brasileiro. E eu confesso que li isso há muito tempo, não reli agora pra gente falar hoje, mas a gente vai ter um gancho aí dessa primeira minissérie, né? Do vilão Samaim, que vai aparecer de novo aí nessa nova série. E é onde, quando eles se mudam pela primeira vez pro subúrbio de Leônia, perto de Nova York, e eles têm a casa destruída, né, no incêndio ali, e sobram poucas coisas. Uma delas são os ídolos de Kor, que vão também aparecer aqui de novo, né? A série já começa ali com eles empacotando algumas coisas, e esses ídolos de Kor, esses artefatos, aparecem logo no comecinho. Adianto logo que é uma história bem construidinha até, né, meio WandaVision mesmo, né, no sentido de parecer um draminha cotidiano ali e tudo mais, mas acontece muita, muita coisa mesmo ao longo dela, e eu só posso deduzir, Luiz, que tenha permanecido inédita aqui no Brasil essa segunda minissérie até hoje. Só um parênteses aqui, a primeira minissérie saiu no Brasil duas vezes. Saiu primeiramente lá no Vingadores 1 da Abril, de março de 88, e Visão Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas, que saiu aqui pela Panini no comecinho de 2021, que tem Giant Size Avengers, né, número 4, que tem a ver com algumas histórias passadas da feiticeira. Tem essa mini, e vai ter aqui é aquela história do Jarvis, até, que a gente já comentou aqui. Mas sim, voltando a essa segunda, não apareceu em lugar nenhum. Só queria fazer um comentário nessa primeira. Que assim, ela só tem 4 edições. Essa que a gente vai comentar tem 12. Mas por ela ser essa Giant Size Avengers 4, é o final. Final mesmo, assim. Eu não sei. Porque assim, eles copiaram isso de alguma edição de fora, né? Já pronta, já nesse formato. Mas assim, nem precisa ler o resto da saga da Mandança Celestial, porque essa edição na Alma que resume tudo. Ah, é o casamento, né? E é tome texto. Não porque ela foi casar com a árvore, que era o espírito do espadachim, só a amantes. E não, aí o Visão. Quer dizer, é confuso, porque nessa aqui, a segunda, que a gente tá comentando, tem um retcon / explicação da origem do Visão. Da origem do parentesco ou não, se a gente pode usar essa palavra, dela com Simon Williams, com o Ceifador, com Simon Williams, fazendo aspas aqui, de verdade, né, que é a pessoa que existiu e que morreu, porque, enfim, ele não habita mais aquele corpo original. Tocha Humana original, enfim, várias coisas. E a Feiticeira Escarlate também. Quem são os pais dos gêmeos, que era ela e o irmão? Aí tem a auto-evolucionário metido na história, tem a mulher que fugia do Magneto, a mulher do Magneto fugindo, que pode ser a mãe, tem aquele casal do, acho que da Era de Ouro, lá da Primeira Guerra, sei lá, da Segunda Guerra, que é a Miss América e o eu não sei o nome dele em português, é o Whistler, é traduzido o nome desse personagem. Tufão. E, enfim, quem no final verdadeiramente é o pai dela, e inclusive hoje, por exemplo, eu fui ler isso na internet, pesquisando pra complementar as informações, hoje ela é considerada que nasceu na Sérvia, não mais na Trância lá, que era o país que ela tinha nascido. Eu falei, caraca, cada hora muda um pouco. Então, assim, é um pouco confuso cronologicamente a gente se localizar o que que valia naquele momento. Mas, assim, a própria minissérie explica assim como a primeira serviu para mostrar que o filho lá do Tufão era um personagem, acho que autista, né? E nuclear lá, que enfim, era preso lá pelo se revelou depois ser um vilão, desculpa o spoiler aí, e que era inclusive, não era o cara que depois vai explodir na Guerra Civil? Acho que era, não era? Ou não? Tô confundindo. O Nitro? É, acho que era o Nitro, né? É. Ou não? Tô confundindo. Enfim, e ali, essa primeira série, ela meio que serve pra revelar aparece o Magneto do nada. Ah, eu quero ver vocês, eu tenho direito a ver vocês, porque agora eu descobri que vocês são meus filhos. Eu não simplesmente peguei duas crianças, dois adolescentes que surgiram pra mim sendo perseguidos, porque essa é a origem que é tratada, acho que em X-Men 4, X-Men 30, não lembro exatamente qual é a edição, que o Magneto acolheu eles porque estavam sendo perseguidos porque eram mutantes. E eles passaram a ser o grupo lá da Irmandade dos Mutantes pra ser contra a humanidade, enfim, aí, e passaram a ser vilões dos X-Men e tal. É nesse momento, essa primeira minissérie meio que serve pra dizer isso. Olha, vocês não são meus pais, vocês só nos criaram, mas meio que também não criou, né? Porque eles, acho que eles foram criados pelo pessoal que teoricamente era tio dele, né? O Maximov lá, os ciganos mesmo, né? Que eles, criado assim, de criança de, sei lá, 5 anos até bebê, até a adolescência, foi por esse grupo de cigano que até aquela época era o grupo considerado tio deles, né? Ou em algum momento, que agora eu já me perdi. Era o Django Maximoff, que era o tio deles, né? Sim, é verdade. Olha, duas coisas aqui rapidinho, Luiz. Não achei referência ao mito, eu sei, filho dele não, mas me recordo, sim, é verdade, ele tem um filho. Não localizei aqui qual é, não. Podem xingar a gente aí, ouvintes. Mas que a gente acaba não é nitro, fazendo. Não, mas é núcleo, não é núcleo. Eu tô confundindo, acho que é a palavra. É isso mesmo, é muito bem, Luiz. Núcleo, com K-N-U-K-L-O. É filho de Robert Frank Jr., ou Robert Frank, ele é o Robert Frank Jr., e Miss America, nascido com poderes atômicos instáveis devido à exposição à radiação durante a gravidez de sua mãe. Ele que aparece lá, ele é o núcleo, aquele vilão que os Vingadores enfrentam, né? Meio que um Proteus dos Vingadores, assim, guardado as devidas proporções. E o segundo, o Weezer aqui no Brasil, ele é, né, o Tufão, é o Weezer que é o Esquadrão Supremo. O Weezer da Segunda Guerra, esse velocista amarelo que a gente tá falando aqui, ele aqui no Brasil é conhecido como Ciclone. Curiosamente, isso, né? Ciclone e Joel Ciclone, né? O Flash, deve ter alguma piadinha interna aí dos tradutores da época. Vamos perguntar pro JP um dia. Enfim. Mas, continuando. Vamos entrar, propriamente dito, na história. Primeiro de tudo, você gostou da história? Importante isso. Rapaz... Tem que dizer que gostou, porque se você disser que não gostou, eu falar que não gostei, a pessoa, porra, não vou ler. Vou nem ouvir o resto. Temos que falar que é bom. Vou te dizer, é uma pergunta difícil, porque eu acho que tem coisas bem legais aqui, mas tem umas outras que me pegam assim, bicho. A história, tipo, quer ser nada, quer ser tudo, sabe? Quer às vezes ser um slice of life ali, como gostam de dizer os usuários do Letterboxd. Pegar um diazinho assim, o dia a dia dos personagens e fazer uma historinha ali, Vingadores no subúrbio, né? Logo no comecinho, o grande vilão são os inimigos que querem, ou os vizinhos que não querem um mutante, um androide ali. Então eles tentam tacar fogo na casa. Aí vem para Edon, o corretor que vendeu a casa para eles, uma baita casa, inclusive. E eles estão voltando pra lá, né? Eles moram nesse subúrbio Leônia antes. Esse cara que vendeu o corretor de imóveis, que é o senhor Ricardo, né? O grande Ricardo, Ricardão. Ele mesmo. Vai explicar essa parte aí. Ele mesmo. Ele tem um papel muito importante na história da Marvel como um todo, na verdade, esse corretor de imóveis aí. Pelo menos na Marvel daquela época, né? Hoje ninguém mais lembra disso. Enfim, ele vai pra... Eles vão pra lá, os vizinhos não gostam da ideia, né? Aí o corretor ainda avisa, rapaz, deixa os caras lá, botei o alarme lá, hein? Não vão queimar a casa dele de novo, não. Porque a casa foi queimada, pra mim, isso aí, né? Dessa vez ia ser pelos vizinhos. E aí eles encontram Glamour e Ilusão, um casal de místicos, né? Que fingem que são mágicos de truques, assim, ilusionistas. E cada um tem um poder específico lá, um controla a matéria, outro controla o próprio corpo e tudo mais. É um super gêmeos ativar, né, da CIC da Marvel. Eles acabam protegendo o Visão. A palavra clássica é prestidigitador, né, que é aquele que é mágica com a mão, né? A mágica, truque de mestre aí do filme, né? Inclusive, descobri que esse truque de mestre tem sequências e eu nunca vi, mas eu gosto do primeiro. Apesar do Lex Luthor lá, aquele menino insuportável. E Aí eles acabam ajudando o Visão e a Feiticeira a espantar esses vizinhos aí. A Feiticeira dá um show lá, né? Humilha eles e chama eles à razão. Tipo assim, ah, a gente veio pro subúrbio pelo mesmo motivo que vocês. A gente vai criar uma vida mais tranquila, né? E eles acabam aceitando isso dela e deixam ela pra lá. Mas, aliás, tô me enganando, isso é edição 4. Na primeira edição mesmo, eles chegam lá. Eu acho sempre interessante, porque a gente tem a suspensão de descrença da parte super-heróica da Marvel. Ah, tem muito super-herói em Nova York. Então, em Nova York, ele já deve estar acostumado, até porque, assim, no mundo real, o mundo real, entre aspas, da Marvel, é baseado no mundo real, né? Mas, assim, a cidade de Nova York já é cosmopolita, então não se importaria tanto. Como eles vão por um subúrbio, acho que é tipo Nova Jersey esse lugar, né? Esse lugar existe. É, indo pra Jersey, descendo assim no mapa. Então, já é meio que, puta que pariu, vai vir com certeza um vilão aqui. Se eu não me engano, eu vou cortar isso, tá? Mas eu só tô te perguntando. Essa casa aí, ou esse lugar aí, é o mesmo lugar da minissérie do Visão do Tom King? Rapaz, você me pegou agora. Mas eu acho que não. Enfim, mas segue a mesma premissa, mais ou menos. Né? O Tom King leu o que a gente leu aqui. Ah, vou botar o Visão lá numa casa querendo ter uma vida normal, como ele não conseguiu por duas vezes, em duas minisséries. Vou fazer a terceira aqui. É. Aliás, é uma mesma minissérie, viu? Pô, eu acho interessante tomar uma parte que ele fala que o Visão salvou o mundo. Tô inventando um número que eu não lembro. 27 vezes, 29 vezes lá. Aí meio que. Não sei se ele chega a falar em algum momento quais foram as 20 e poucas vezes que ele salvou o mundo. Pô, achei que ele interessante. Tipo assim, pelo menos o Marvel Wiki do Visão ele leu. Não acho que ele leu Vingadores lá do Roy Thomas, não, sabe? Mas, aliás, essa minissérie parece muitas edições procedurais dos Vingadores do Roy Thomas, né? É isso. Vai acontecendo uma coisa, né? É isso, e nesse ponto eu gosto desse GB. Vou ser sério com você. É o que eu tava falando. Eu acho bacana esse pedacinho aí que ele vai meio que fazer um slice of life, né? Esse dia a dia ali. Aí lida com os vizinhos, aos poucos a comunidade vai aceitando eles. Aí tem a vizinha, que é a mesma que foi possuída pelo vilão da primeira minissérie, que aí acaba virando uma discípula da Wanda, né? E volta ali pra ajudar eles. Aí aparecem algumas participações especiais bacanas ali do resto do universo Marvel, né? Claro que tem o Homem-Aranha, tem vários Vingadores também. Tem um momento lá quando a Wanda descobre no meio dessa minissérie, né, que ela tá grávida. E ela acaba contando pra todo mundo ali aos poucos. Meio ela conta logo pro Visão, obviamente. Aí chama o Doutor Estranho. Nesse ponto, assim, essa construção, né, faz sentido. O Doutor Estranho vai e faz os primeiros exames nela. E aí indica uma obstetra normal, né? Porque diz assim, ó, é uma gravidez, beleza. É explicado, né, que até aqui, por exemplo, o que é explicado é que ela absorve um poder muito grande lá na outra minissérie. E o desejo dela de ter filhos, né? Já é a vida. Acaba criando essa vida dentro dela. E é o filho dos dois, pelo amor que eles têm e tudo mais. Lá, mas ela foi uma concepção imaculada aí, né? Não tão imaculada porque ela não é a virgem. Beleza. Como Visão faz questão de dizer, né? Vai, ele tem todas as funções de um homem. Então, ele fez essa função aí também. E ela... No momento ele fala, né, que ele, na realidade, é como se fosse um ciborgue, né? Só que inteiro, 100%, né? Enquanto o humano tem partes que são de robô, ele seria o todo dessa parte de robô mais humana, né? Como se um humano tivesse, em algum momento, substituído todas as partes. Ele é o Homem Bicentenário, né? Porque no final do filme, né, o Homem Bicentenário é considerado um ser humano. É, e aí tem umas considerações bacanas aqui pra fazer da série, dos personagens, né, dentro disso aí que você tá falando. Ela descobre que tá grávida, beleza, e aí a gente vai percebendo algumas coisas do dia a dia deles, assim, e da própria concepção deles. E aí eu chamo a atenção pra algumas coisas curiosas aqui, Luiz, em relação ao que a gente vai ficar vendo aí na internet, né, dessa galera maluca que chegou agora e acha que desde o começo os gibis foram pensados, essa Feiticeira Escarlate é essa Feiticeira Escarlate poderosona, que vai ser, né, spoiler aqui, a próxima Feiticeira Suprema da Terra, agora depois, tá acabando agora o One World Under Doom, né, o Um Mundo Sob Destino, tá saindo agora no Brasil também, não sei o nome, vi na banca de longe, E ela nunca foi essa personagem toda poderosona, assim. É só você ver as primeiras aparições dela lá até no gibi dos X-Men, né? Que é quando ela aparece. E ela é uma feiticeira, assim. Não sabia direito qual é o poder, ela fazia umas coisas malucas, então é feiticeira. Depois vai explicar que ela tem um poder mutante de controlar probabilidades e mudar o que vai acontecer e tudo mais. Aqui a gente já tem uma outra visão dela. É que ela é uma mutante e o poder mutante dela é dar acesso à magia, né? Uma composição, uma maga natural. Ela tem essa vantagem aí, né? Altas habilidades. E o Visão, ele é poderoso, sim, ele tem todos os poderes de hoje, tem a joia solar e tudo mais. Ele tá vindo aqui do Visão Absoluto, né, como o Luiz falou, que é justamente o arco anterior à Saga dos Vingadores, que saiu recentemente aqui no Brasil pela Panini, que é um pecado não ter sido publicado aqui. Mas é quando ele se afasta dos Vingadores. Então, quando você vê ali no começo do gibi da Saga dos Vingadores, eles se afastando, eles estão indo para esse subúrbio. E ele até comenta lá para frente, né? O Luiz até me mandou esse quadro. Eles falam que quando é um Vingadores, recebeu $1,000 por mês, né, Luiz? Exatamente. Isso não dá muito dinheiro num ano, não. Dá o quê? Uns R$200 mil por ano? Para arriscar a vida, assim, pela salvação do universo, é pouco dinheiro. Olha, ainda é. A dinheiro de hoje dá quase R$6.000, certo? Ele não sabe aí se eles são carteira assinada, que zoa que eles são, pra saber se desconta ou não, mas se ele receber limpo aí, tipo PJ, pra salvar o mundo, ainda é muito acima do mercado brasileiro, pra gente que tem a doação, viu? Aí é só nascer com poder ou sofrer um acidente, entrar pro grupo e já ganhar. Peter Parker, por exemplo, ia adorar receber $1,000 mensais naquela época lá, né? Quando o Visão fala isso pro Peter, o Peter até bate o olho assim, tipo, porra, eu aqui tirando foto minha. O primeiro OnlyFans, né? Como diz a galera. Peter Parker, que inclusive aparece em algum momento nessa minissérie aí. Assim como o Luke Cage também aparece. Pois é, tem umas participações bem curiosas, assim. Mas só terminando aqui, o Visão tá vindo disso. Ele desativou o chip dele lá, né? Que deixava ele mais robótico, assim. Ele se aceita humano, ele começa. Ele transiciona aí de máquina pra humano, né? E ele começa a pensar mais humanamente, ele tá mais descontraído, dando risada e tudo mais, parecendo mesmo o Visão de WandaVision. Ou quer dizer, o Visão de WandaVision parece com ele, né? Mas ele é curioso. Duas coisas que eu observei aqui, Luiz, eu até preciso ver depois aí, para o meu choque, né? O Visão não voa, ele apenas fica muito leve, é levado pelo vento. Tanto que ele, logo no começo, ele pega uma carona, né, com Glamour e Ilusão, pra chegar correndo lá na cara da van. Aí eu fiquei, que diabo, por que que ele não voa, né? Não vai voando nem nada. Aí depois ele chega, céu, Visão, desculpa, chegou mais rápido que deu, mas não achou a Wanda. Aí ele fala, não, mas a gente veio mais rápido no seu carro do que viria se eu viesse flutuando pelo ar. Então, tá aí uma evolução do personagem. E outra, a tigresa... Momento Superman da Era de Ouro, não? É. Não, eu só pulo... E outro ponto, a tigresa não tem cauda nesse gibi, ela não tinha cauda nessa época, e nas versões mais recentes ela tem cauda, né, o rabo, enfim. Tanto que ela fala lá, tem uma luta bacana, né, no comecinho. Ainda tem isso, o gibi começa, as terceiras edições começam interligados com Vingadores da Costa Oeste, também escrito pelo Engelhardt. O V2, né? É, o V2. O V1 chegou a ser publicado aqui, acho que pela Salvat. Isso. É isso? E esse primeiro, que é inédito até a 41, da 1 a 41, que é a 42 pra frente, que eu acho que é que saiu em Marvel Vintage. Enfim, Grandes Heróis Marvel, saiu 300 vezes. É a fase do Barney. E saiu alguma coisa também desse V2 na Epic Collection do Cavaleiro da Lua, porque tem umas edições que o Cavaleiro da Lua encontra antes do Cavaleiro da Lua entrar pra equipe, né? E tem um crossoverzinho aí nesse comecinho, e saiu na época daqui do Cavaleiro da Lua só. Mas foi uma, duas edições disso aí, a gente não tem mais nada também desses Vingadores Costa Oeste. Enfim, voltando aqui, a gente tem esse comecinho aí, a gente tem uma salada, né? A gente tem o Ceifador, que é o irmão do Simon Williams, né? O Magnum, o Wonder Man. Ele se junta com a Necker, que é uma personagem bem problemática. Ela é uma negra albina mutante que se alimenta de ódio. Quanto mais ela odeia, mais forte e vulnerável ela fica. E ela ainda tem afinidade com magia, porque ela vem da América Central e tudo mais, então tem um pezinho no voodoo também. A gente tem o Garra Negra, né, Luiz? Que você tava falando que você é um personagem que te causa confusão. Conte aí. Então, de vez em quando eu lembro desse personagem, porque em algum... acho que em 2018, 2017, sei lá, eu li o V1 todo dos Vingadores e eu não lembrava, eu tinha a memória desse personagem negro, vestido quase que de galinha, assim, só que eu não... E era coisa de magia negra, assim, voodoo, enfim, só que eu não lembrava da parte de zumbi. Aí, lendo agora essa minissérie, eu falei, ah, então é esse personagem, pô. Eu não consegui encontrar, pelo menos na internet, de 2017, 2018, quando eu li, né? Depois procurando, né? Hoje tem Wikipedias da vida que você acha na internet, vídeo no YouTube. Na época não tinha tanta coisa assim, né? Pois é, e a gente tem esse bando aí, nessa legião do mal aí, malajambrada. E o Ultron na dos Vingadores da Costa Oeste, né? Também tava fazendo a parte da patotinha. É, e se não me engano, esse é o Ultron 12, que é o Ultron que depois se reforma, né? Ele fica do bem, é destruído e vai reaparecer na Avengers Inc., que a gente comentou no programa passado, como o personagem, o secreto ali, né? Ele é o Vic, o nome desse, Victor Shade, eu acho, ele assume a identidade do Victor Shade, que é o alter ego do Visão. E, mas aqui ele ainda tá mal feito pica-pau, ele luta lá com os Vingadores, é uma luta que é pra ser interessante, é uma luta que acontece no Kingjet, né? Os Vingadores estão dentro do Kingjet e estão lutando ali com essa galera toda, principalmente o famigerado Ultron, mas é muito mal desenhado aquilo, bicho. Nossa senhora, como aquilo é feio, é mal desenhado demais. O Howell é um desenhista muito fraco. Tem umas caras assim terríveis. Você vê que o gibi foi escrito no formato Marvel, né? O Marvel Way. Porque tem uns silêncios assim, tem umas páginas que encaixam muito bem. O Wendell Hart pega assim, aí você vê a última página, tem um quadro assim que é calado, só a cara do personagem, né? Bem parecendo novela antiga, fala tanã, e foca no personagem. Mas tem outros que simplesmente não tem texto, né? Foi balonizado errado, não é pra ter aquele quadro ali na visão, perdão, trocadilho do escritor, então aquilo fica meio desconjuntado. E tem horas que o Kingjet está gigante, né? É pra ter uma hora que é pra ter uma cena bacana. Você vê o Homem de Ferro pela janela do Kingjet lutando com uns deonizinhos do Ultron que estão destruindo a nave. E dentro você tá vendo o Ultron mesmo lutando com algum outro Vingador. Acho que é o Magnum mesmo. E só que a janela tá lá no fundo. É como se fosse uma janela de avião. Se ele tivesse do outro lado, corredor, um negócio assim, aqueles aviões americanos que tem três fileiras de cadeia. Meu amigo, é um negócio muito feio, então dá emoção, assim. Agora eu gosto dessa vamos fazer aqui essa parte, né, que o Engelhardt gosta mesmo do Gavião Arqueiro, e ele salva os Vingadores, né? O Kingjet só não cai e explode porque o Gavião Arqueiro tá pilotando. Diz assim, muitos Vingadores são, a narração, né, muitos Vingadores são conhecidos por fazer uma coisa muito bem. E o Gavião Arqueiro não tem essa fama toda, mas ele faz várias coisas muito bem. E eles só não morreram ali por conta disso, e tal, tá, lá, lá, lá. Deu até vontade de fazer um novo Aljava de gibis, hein, Luiz? Ah, podemos ver aí. tá saindo volume novo da Epic Collection do Gavião. Mas antes faremos um, sei lá, martelo de gibis. Eu quero gravar do Thor ainda, antes disso. É só você dizer, vamos falar disso aqui e a gente grava. Chama até algum convidado ilustre aí. Mas sim, e aí a gente vai seguir, acaba esse arco aí, né? O ceifador acaba morrendo ali, ele briga ali. A ideia do ceifador é que loucura. Ele pega um cadáver parecido com o Simon Williams e quer transplantar os padrões mentais do Simon Williams, que estão divididos entre o Visão e o Magnum, né? Que o Magnum, na verdade, foi reconstituído. Ele é o Simon Williams, tem um acidente lá, e faz experimento lá com raiva e tudo mais, e aí ele é reconstituído na forma iônica como o Magnum. Então ele é o Simon Williams, mas não é o Simon Williams. Igualzinho ao Starman 2, né? O Will Payton. Mas Mas se eu não me engano, quem colocou esse espírito, esse negócio, o Magnum que existe nessa série, tipo, ressuscitou ele, foi o próprio Ceifador, né? Então agora ele já tá dizendo que não é. É totalmente despirocado esse personagem, né? Isso antes, assim. Esse, assim como o Ultron, assim como o Kang, o Thanos, muito depois, são vilões recorrentes de... Não sei se quando o autor não tá com muitas ideias, ou quer fazer um novo retcon, quer encaixar alguma coisa que vai ter em alguma minissérie futura, ele pega. Mas, assim, eu acho que essa minissérie foi uma das que mais, não vou dizer melhor, né? Enfim, vou entrar nesse mérito. Mas que mais aprofundou essa relação de quem é o Visão? O que ele é? O que ele é fisicamente e espiritualmente, né? Qual a relação dele com as outras pessoas? A mulher, com o irmão dele, entre aspas, com a mãe, entre aspas, dele. O Magnum também é a mesma coisa, né? Então, tem isso. Tem a mãe, encontra a Martha Williams, que é a mãe do Simon Williams, né? E aí ela aparece também, né? Quando anunciam lá, vai fazer um tipo um chá de bebê. E aí chama todo mundo, tem os Vingadores lá, aí chega o Magnum também, estão se tratando como irmãos. Eles estão. Teoricamente, assim, quem seria mais o Magnum mesmo? O original, o Simon Williams, é o Magnum. Não é pra ela ter ficado tão mais empolgada e abraçado mais o Visão. Era pra ter abraçado mais o Magnum. Porque, assim, tudo bem, o Visão dá a entender ali que ele tem uma alma e não uma pessoa em si, um indivíduo, né? Mas ele é uma cópia. Né? O original, teoricamente, a cópia original foi copiada pro Magnum. Era pra ela ter ficado mais falando com o Magnum do que com o Visão nessa parte aí. Enfim. É, mas o dono do gibi é o Visão, né? Aí foi pra ele. E aí a gente tem um momento bem divertido, né? Que é bom divertido porque a gente não tava lá. Mas o Magneto chega no meio da festa lá, né? A Wanda chama ele sem avisar ninguém. Chega o Pietro, o Mercúrio, né? Com a Crystalis e a filha. Crystalis saída há algum tempo do Quarteto Fantástico, né? Voltando para a Terra, os Inumanos se afastam da Terra por conta da poluição e tudo mais. O Reed Richards criou uma fórmula lá para eles combater o efeito da poluição, poder visitar a Terra de vez em quando. E aí ela vai embora, e nessa época o Mercúrio está lá com ela, né? Ele se casa com ela, tem a Luna, a filha deles, né? Em homenagem à Lua, o nome, onde estão indo morar. E ele tá lá cuidando da milícia inumana. E é curioso, Luiz, que esse gibi, eu comecei a ler a versão traduzida que você me passou, e comentei que tinha um problema com meu tablet, e fui ler o scan em inglês. E aí nessa edição, quando vai aparecer lá na frente os inumanos, né? Eles vão pra Lua e tudo mais, acaba que o crédito do gibizinho no começo fala assim, com agradecimentos pelo input, né? Pelas orientações da Inocente, escritora da futura graphic novel que sairá dos Inumanos, que é uma outra graphic novel que, se não me engano, ainda está inédita aqui no Brasil, que é um belo gibizinho desenhado, salvo engano, pelo Brett Blevins, que vai delinear ali como é a estrutura de poder, né, dos Inumanos. Como se dá a toda a cultura deles, né? E aqui tem algumas coisas que claramente o Engelhardt perguntou para a Inocente explicou para ele, ele foi colocou na boca dos personagens como ele ouviu dela. O que não é ruim, não, é divertido, assim, acaba vendendo os inumanos também, né? A ideia é passar uma gráfica nova, opa, deixa eu conhecer mais desses caras aqui. Só que lá no comecinho, quando ela chega com eles, com o marido e a filha, chega depois o Magneto e ninguém sabia que o Magneto tava vindo, né? Então só rola aquele climão, assim, tipo, ih, chegou o tio bolsonarista na festa de Natal, sabe? E aí ele ainda vai tentar se defender, se justificar também. E nessa época, para contextualizar, o Magneto tá como o diretor da escola dos X-Men, né? Rola ali aquele sumiço do Xavier, todo mundo acha que ele tá morto, e ele coloca o Magneto como herdeiro da Não parada era toda. para ser tão estranho porque ele se revela como o pai deles, né, da Wanda, no final da última minissérie. Então, assim, em algum momento ele ia ficar aparecendo, né? E Não, que sim, bom que ele aparece em alguns momentos aí que dá uma salvada, né? É, mas o legal é que a edição toda, né, o foco muda da edição, e isso eu gosto também, como eu te disse, nesses pontos, assim, o Engelhardt, quando ele não quer ser, eu vou contar uma epopeia, mas sim, falar aqui do dia-a-dia desse personagem, a história muda e a gente só tem balão de pensamento para as pessoas olhando sempre o Magneto, e ele vai percebendo esse incômodo. Aí o Pietro não se dá bem com ele, a Wanda tenta se dar bem, todo mundo fica desconfiado assim, pô, mas esse cara tá tentando matar a gente até outro dia, agora ele tá aqui tomando café com a gente, sabe? Essa parte assim, de desenvolvimento dos personagens é bem, bem interessante aqui. Como você falou, né? Ele desenvolve bem o Visão ali, você vê o que é que o Visão pensa, como ele age naquele momento, como ele tá ali. A Feiticeira também, a jornada de maternidade dela, em que pese é um homem escrevendo, enfim, não sei se já estava tendo filho naquela época ali, mas tem algumas discussões interessantes, ou pelo menos minimamente interessantes para o jovem leitor daquela época, e hoje a gente olhando com esse olhar, né, a gente consegue ver algumas coisas ali legais, e vai ter algum chauvinismo ali também, né, a gente tem uma edição que eles vão pro Mar de Gás em aquela festa lá nos Estados Unidos, que é tipo um carnaval dele ali em Nova Orleans, e a Encanto aparece, né, ela aparece gente do nada, assim, né, como se a gente estivesse passando na rua, aí aparece aquele nojento do YouTube. Aí vai falar aquele maluco do Twitter ali, enfim. Esse momento foi um momento cota do universo Marvel, né? Apareceu o Luke Cage, apareceu o Homem-Aranha, tem que aparecer alguém outro mágico, né? Místico, enfim, poder de magia, que não seja o Doutor Estranho, que é o obstetra aí da história. Aí aparece Encanto. Aí aparece Encanto, e a Encanto, enquanto é o Visão, ela quer roubar uma joia lá, né, no meio do Mar de Gás, e todo mundo aproveita que o Mar de Gás está todo fantasiado, então eles estão lá com a roupa deles normal. Visão e a Wanda vão para lá acompanhando o Glamour e Ilusão, né, a dupla de mágicos que vai fazer um show lá, só que enquanto eles vão fazer o show, na verdade, eles aproveitam o momento do show para roubar essa mesma joia. A gente descobre que eles, na verdade, são dois golpistas e são amigos, ajudar ali o Visão e a Feiticeira e tudo mais, mas eles são dois golpistas, né, eles vão curtir o mundo dizendo que é o show que tá dando dinheiro, mas na verdade são essas coisas que eles estão vendendo. No finalzinho da minissérie, na última edição, eles vão lembrar que venderam lá em Hong Kong essas joias. Depois conseguiram viajar, curtir ali um pouco. E aí, enquanto seduz o Visão, ela consegue, como o Visão tá muito humano, né? Ela consegue hipnotizar ele. Ele beija ela e a Wanda vai atrás, né? Cadê esse homem? Cadê ele? Ele, não, eu vi ele, o Visão passando ali com uma loa linda, maravilhosa, não sei o quê. A forma como ela usa a magia dela também, né? A probabilidade de ela encontrar alguém que viu o Visão. Aí ela vai fazendo isso de pessoa em pessoa até achar o Visão. Isso é legal da história. Isso é bem, bem interessante mesmo. Aí quando o Visão chega cada, no final, a cada página de cada edição vai mostrando um quanto mais incompreensível isso ser inédito, né? Porque poucas revistas assim mostram a intimidade pessoal de um personagem, um Vingador, um personagem da Marvel, né? Eu acho que só a mensal do Homem-Aranha, assim, é uma coisa mais íntima, entendeu? Da vida mesmo, do dia a dia de um personagem. E você vai ter. Você vai ter algumas coisas mais próximas disso, tipo o Quasar do Grunewald também é assim. Alguns outros heróis que tentar imitar, mas é muito puxado pra fórmula do Homem-Aranha. Aqui não, aqui você tem uma coisa diferente mesmo, né? Um casal, casado, vai precisar ter filho e se relacionando com o resto do universo Marvel todo. Isso é bacana. Enfim, aí o legal não, né? O legal é você olhar isso em retrospectiva e ver como mudaram os valores. O Visão, no final, ele se livra lá do controle dela, não graças ao amor, não graças a isso, mas porque parte com uma questão paradoxo ali, lógico, né? Que buga ele assim, aí ele reinicia os sistemas e volta sem o domínio lá da Encanto. E ele fala, admite pra Wanda que se sentiu atraído pela Encanto assim e gostou. Gostou de beijar ela e tudo mais. E ele manda um papo bem machista de homem é assim mesmo. Eu sou um homem agora, eu homem é assim. E é uma coisa que vai ser repetida depois, porque logo depois a gente tem lá o corno, né, que a Cristalis dá no Mercúrio, Porque a Crystalis começa a voltar sempre, né? Com o pretexto de que tá com saudade da Terra e tudo mais. Ela toma um gole lá do feitiço da fórmula antipoluição e vai pra Terra. Só que ela vai pra ter um caso com esse corretor de imóveis, né? Que vendeu a casa pra Wanda e pra Visão. E... Mas convenhamos, o típico marido corno de que a mulher trai porque o marido é chato, filha da puta, é o Pietro, pô. É, mas o Pietro próprio, merece, é o, né? O estilo de pessoa, de marido que é traído. Chato pra caralho, pô. Não, e aí quando descobre que é corno também, quer destruir tudo, né? Ele dá um chilique lá em Atlan, que, pelo amor de Deus, parece é o tio bêbado que descobre que é corno e quer acabar com o final de semana de todo mundo. E derruba a mesa, e chora, e não sei o que, mas quer, na verdade o que ele quer é dar um conteúdo ali, não saber que é corno e continuar contado. Mas na real é que ele é um merda mesmo, né? A Crystalis fala que ela não. Ele não dava atenção pra ela. Isso aqui é saber da milícia dele, pra que pôr uma milícia num lugar que é tipo assim a guarda, né, de honra lá da de Atilã, um lugar que estão isolados, não tem ninguém pra chegar lá, é difícil, todo mundo tem poder, né, todo mundo é poderoso em Atilã, mas quando você vai ver, são os guardas sem poder nenhum, são aqueles parecendo aqueles alfa primitivos, né, que são a subclasse lá dos inumanos, então pra que porra eles vão precisar de um soldado capenga daquele, quando você tem um rei que dá um espirro e explode uma bomba nuclear. E todo mundo, né? E aí é realmente uma coisa inútil, né? E o Engelhardt deixa claro, né? Pra que porra ele quer isso, não sei o que, ele faz tudo mesmo, tá comigo. Isso são uns questionamentos interessantes, mas aí já vai pra um chauvinismo também, né? Ah, eu sou uma mulher jovem, eu preciso transar. Eu preciso de atenção do meu homem, senão eu vou atrás de outro. E ele fala... Engraçado que... Não sei se isso é uma mostra. Não li muito Inumanos pra saber. Mas não me parece que a personagem é. Não sei a palavra usar aqui, vou usar essa palavra. Promíscua, vamos dizer assim, fácil. Dada. Entendeu? Não parece que ela é uma. Da sociedade inumana ser, não ter essa coisa de casamento aberto, sabe? Não parece. Parece que realmente é uma coisa que ela fez porque ela tava carente. É, não, ela me parece ser uma personagem mesmo carente, né? Das próprias relações que ela teve, se você for parar pra pensar, ela vai pro quarteto, ela namora com o Johnny, né? Com o Tocha, ela até fala nessa série, meu primeiro namorado foi o Tocha Humana. Aí ela vai pra, conhece depois, né, salva lá a vida do Pietro e se apaixona por ele. Aí ela vem para os Vingadores, tempos depois. Ela se torna uma Vingadora mesmo na época da jaquetinha e tudo mais. E ela se apaixona pelo Cavaleiro Negro, que tem lá aquele terrível. E saiu, né? O Legends dela com o Dentinho, né? Ela com jaqueta, não foi? É sem jaqueta, com visual clássico. Mas é lindo esse vídeo. Aliás, falando em Marvel Legends, fica aí a sugestão. Claramente, o cara da americano não vai ouvir o podcast, mas. Por que não fazem, fizeram da Mulher-Aranha, a Mulher-Aranha, né, do filme da animação, grávida? Por que não fazem da Feiticeira Escarlate grávida dessa minissérie? Coisa que eu nunca entendi, porque nunca fizeram, claramente. É mesmo, né, é mesmo, não, mas a boneca, não, é mesmo, a boneca tá grávida mesmo. Do Aranha-Verso, né, da animação do Aranha-Verso, ela tá grávida. Isso, exatamente. Assim, a mais famosa grávida aqui, não sei se mais famosa, mas assim, deu uma repercussão por estar grávida, é a Feiticeira Escarlate, pô. É, ela já e a Mulher Invisível. Fazem, né? Tanto Funko, também. Fazem tanto Funko de todas as versões dela com livro numa mão esquerda, mão direita, aquela que brilha no escuro, que é tecido de veludo. Não sei, por que não fazem, né, produtos da Feiticeira Escarlate grávida? Como não fizeram na época do filme, né? Acho. Do filme, não, da série. Mas, enfim. Fica aí a sugestão, né? É, se fizer Funko dela grávida, a gente nunca vai saber, porque é sempre aquele mesmo corpo nojento, né? Horrível de Funko. E se sair, né? Porque tá falindo aí. Recentemente, inclusive, a Diamond Select, né? Faz os Marvel Select, também faliu. Me deixou na mão aí, porque anunciou um Duende Macabro lindíssimo, muito bem articulado. E não vai lançar. O Aniquilador também não vai lançar. Tem outro também que não vai. Enquanto isso, os que eu queria deles tá caríssimo. O Visão deles é muito bonito. O Homem de Gelo também, mas tá difícil. Pelo menos eles terminaram o Quarteto Fantástico, né? Mas continuando aqui, uhum. No meio do caminho a gente tem um outro grande vilão dessa minissérie, Luiz. É uma série, já começa, né? Naquela edição da Marvel da época, né? É, tem na capa assim, número um numa série limitada de tantas edições. Geralmente 6 a 12 edições, é o caso aqui, 12. E a gente tem um vilão terrível aqui nesse gibi, um vilão inimaginável, um cara que teve um power-up aí gigante, que é o Groucho. Aí entra o ponto que eu não gosto. A série fica remoendo alguns temas, assim, né? E o Groucho aparece em quase metade do gibi, né? Só pra pensar aí, entre a fuga dele do Projeto Pegasus, entre essa primeira aparição aí... Porque o Groucho é apaixonado pela Wanda, né? Desde o comecinho lá dos X-Men, do Lee, do Kirby. Ele é apaixonado por ela. Mas é apaixonado por ela porque a única mulher que ele viu na vida, ele tratou ela bem. E aí ele fica apaixonado por ela, quer fazer tudo que ela quer. E ela nunca sentiu nada por ele. O Mercúrio chuta ele e tudo mais, mas ele aceita porque ela olhou pra ele, sabe? E o Groucho sempre teve, né, esses problemas todos aí, autoestima e tudo mais. E a gente vai ver o Groucho quase morrer num gibi, acho que não saiu aqui também esse gibi. Ele é esquecido lá na base do Estranho. Estranho, não é o Doutor Estranho. Estranho é aquele cara gigante, né? Quase que um deus ali, não é bem um deus, mas ele é uma entidade ali, um grandão com um bigodão e uma roupa maluca. Que já apareceu no gibi na... Né? Primeira história dos Vingadores aparece ele, né? Escrito pelo Byrne, que tem o Aranha aparecendo também, eles estão lá na Terra do Estranho. O Estranho que já tinha uma história com o Homem-Aranha, né? Da saga do Thanos. É uma 21, se não me engano. Isso mesmo. E aí o Groucho, ele pega algum maquinário ali, né? Aprende a usar e tudo mais, e invade essa festa lá, o chá de fralda lá da feiticeira. E o Magneto, quando tá saindo, ele percebe que tem umas sombras estranhas assim e chama o Visão e o Mercúrio, que estão lá dizendo, não vamos preocupar a Wanda não, ela tá grávida e tudo mais, e vamos resolver isso aqui. Aí os mutantes, né, atacando eles e tudo mais, não entendem como é que tem um outro Magneto com poderes magnéticos, como é que tem outro Mercúrio tão rápido quanto, não. Até que descobre que, né, o Groucho ali é o Groucho real, e os outros são robôs, sintozoides também, como Visão, e criados com essa tecnologia do Estranho. E aí o Groucho, na verdade, tá puto porque a Wanda, que ele ama, trocou ele por outro, né? Ele sabe que ela tá grávida agora, isso deixa ele puto, e ele vai até as, mas eles resolvem ali e tudo mais. O Groucho vai preso no Projeto Pegasus. Aí o Visão vai atrás pra ver melhor a natureza, o robô dele e tudo mais. Porque, e isso, outra coisa, outro ponto legal, Luiz. Nesse chá aí de fraldas, o Namor tá lá, né? Esses são os Vingadores ali do Buscemão, com o Stern, da saga dos Vingadores. Então o Namor tá ali no meio também, e ele tá. Eles falam, né? Não me dê conta. Você foi construído com. Foi reciclar o Tocha Humana original, né? Nosso amigo, pra fazer você. Você tem memória dele? Lembra alguma coisa? Aí a gente tem algumas figurinhas ali, depois o Visão vai até do Namor e do Capitão também pra falar mais disso. E o Namor é mesmo, né? Nunca tinha pensado nisso. É uma ligação muito interessante que o Engelhardt faz, né? Meio que forçando ali. Forçando não, né? Chamando a atenção pra uma... Quer dizer que eles estão se reunindo, né? Pela primeira vez desde muito tempo, né? Desde a Primeira Guerra. São amigos, né? São conhecidos ali, se conhecem meio. O Capitão fala, tem um balão que sai disso, né? Assim, pô, é um cara que eu conhecia muito bem como Tocha, e hoje é o mesmo, é o cara que eu conheço muito bem como Visão. São dois heróis, mas não tem, apesar dos ideais, dos valores, mas são pessoas completamente diferentes. Então, essas reflexões, assim, quando a história anda pro lado, né? Pra gente entender melhor os personagens, as motivações. É bem divertido. Só fazer dois parênteses aí dessa parte. Não tem um retcon do Vingadores na mente dele ser realmente o corpo do Tocha Humana original? Que era, então não era, não tem um negócio desse? Tem dois retcons disso aí. O Byrne, lá no Vingador Pastor Oeste, vai dizer que ele não foi feito a partir do Tocha Humana, e sim de peças sobressalentes do Tocha. O Ultron invade o boiatório do Phineas Horton, que é o criador do Tocha, e rouba outros pedaços lá, estuda a tecnologia e tudo mais, e pega as peças que tem lá e constrói a partir daquilo. Então o Tocha Humana original existe, ele tá lá enterrado e de volta nesse gibizinho. Ele chega a fazer parte do Vingador Pastor Oeste por um tempo nessa fase do banho. Capitão América 173, se não me engano, tô puxando de memória aqui, porque é um gibi que eu gosto muito. Se eu não me engano, tem uma minissérie também, não tem, nessa época do Tocha Humana? Sim, teve uma Epic Marvel, com a capa metalizada e tudo mais, que vai contar ali a história, faz um grande flashback ali e amarra, faz os retcons pra amarrar ele com o universo Marvel atual, aspas, daquela época. E depois a gente vê também a criação do Visão em Vingadores Eternamente, que, salvo engano, é bem alinhado com essa ideia do Byrne, né? O Bruce aqui gosta muito do Sete Pontos do Byrne. E ali a gente vê que, na verdade, o Tocha Humana nunca virou o Visão, né? O Visão nunca foi o Tocha Humana. E sim, essa questão das peças sobressalentes. A tecnologia e algum material básico é utilizado para fazer o Visão, mas ele não é o Tocha Humana, nunca foi. Ele poderia ter sido uma parte ou outra, né? Tipo aquele paradoxo lá do barco que o Visão Branco fala pro Visão do mal no WandaVision no final. Falando em retcon, eu acho que daqui pra frente, além dessa confirmação então no Vingadores Eternamente, há um outro retcon que é a da origem dos gêmeos, né? E na realidade eles são pessoas normais, né, que foram tornadas mutantes, tipo o Deadpool no filme, né? Pelas experiências do auto-evolucionário, você acha que é naquela Uncanny Avengers, né? É, do Rick Remender. Isso. E também, eu não sei se a montanha ou ela meio que serviu como um imã da magia do Kiton lá, né? Que isso é contado um pouco antes. Na Notes em Mudagore, né, que é Vingadores 185 a 187, que o Kiton lá sai da montanha, do Mudagore lá, enfim, a Feiticeira Escarlate fica meio doido. Tem o Darkhold, enfim. Essa aí também não foi republicada no Brasil por conta da série, por conta do Doutor Estranho 2, estranhamente, né? Mas enfim, esse é a única coisa, um adendo que é feito depois. Aliás, nessa Notes em Mudagore tem uma parada que fica meio mentirosa por parte da Bova, que é aquela vaca do Alto Evolucionário, porque assim, em algum momento tem que a mulher do Magneto, fugindo do Magneto, pare os gêmeos. Mas depois não é bem isso. Aí tem, porque ela pega esses bebês e troca pelo bebê morto, o que é estranho, que era um bebê morto, dois, mas enfim, da Miss América, que é do Ciclone aí da Segunda Guerra. E Ora também é a mãe verdadeira, não me lembro agora o nome dela, alguma coisa Maximov. E, ou seja, três mulheres que estavam com papari apareceram na mesma época junto com a Bova lá, com o Alto Evolucionário. Que, enfim, é confusa essa parte que ao longo do tempo vai mudando o que se fala, mas assim, em algum momento fica incoerente o que essa vaca fala em Vingadores, sei lá, 86, uma dessas três edições aí, com que é feito retcon tanto pra frente quanto que tinha sido entendido antes, né? Enfim. Isso. Hoje, né, a gente eles são ou não são filhos de Magneto, são ou não são mutantes, depende da semana, depende do dia, depende do escritor e do editor. O editor não conta nada mais, né? Então vamos deixar baixo essa história aí dele ser mutantes hoje. Mas esse é um outro retcon aí também que toda hora muda, então não adianta a gente cravar aqui o que é. Pra mim vai ser sempre que eles são filhos do Magneto. Que o poder mutante dela realmente altera a probabilidade e ela estudou magia ou teve uma afinidade maior com magia, foi estudar. E o Mercúrio não podia ser nada senão um flash lento, né? Tem, por exemplo, outro atendo, é que na fase do Buzz, que tem uma edição, se não me engano, é Vingadores 8 ou 9 ou 10, e ela encontra um intermediário e ela tem contato com a energia do caos. Dali que pra frente vai ser traumatizado depois na Vingadores A Queda. Então, por isso que ela, tipo, teve contato de novo, né? Bom, ela teve contato com uma substância preta, se não me engano. Tipo um Venom da vida no. Que meio que possuiu ela. Ficou com um corpo preto, né? Do pescoço pra baixo. No Vingadores da Costa Oeste também. Sim, é verdade. Pô, foi longe agora, né? Não lembro o que é. Isso é, acho que é a. Sempre tem alguma coisa com a Feiticeira Escarlate. Tem. No que eu pesquisei pra comentar esse episódio, tem várias séries que foram acrescentando coisas. Por exemplo, a gente não comentou ainda. Os sete de Salem lá, os netos da Agatha que foi morta, no, acho que na edição 3, são dois lá, que é, não sei o que lá, Arcana, Feitiçaria Arcana, não foi publicado no Brasil. Outra série de coisa de bruxaria da Feitiçaria Escarlate, várias, assim, não foram publicadas no Brasil, então cada uma contribuição mínima de algum personagem, de algum ponto da vida dela que também não foram publicados. A gente nem comenta aqui, mas acho estranho que. Enfim, se essas obscuras não foram publicadas, né? Essa que a gente tá comentando de 12 não foi que dirá essas obscuras, né? Enfim. Pois é, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, descobri aqui pesquisando para fazer a vitrina, aí fiz essa montagenzinha com algumas edições importantes aí da história do casal, que eles se beijando aí na frente. E tava dando uma pesquisada e achei umas capas diferentonas, assim, com o logotipo nessa minissérie, né? Minissérie, como eu falei, de 85, 86. Mas capas com desenhistas modernos, colorização por computador e tudo mais. Aí eu vi, Luiz, a Marvel lançou há algum tempo, né? Na época aí desse hype da feiticeira. Uma série de facsímiles dessas edições com as capas originais, né, e capas variantes. Eu acho meio bobo isso de você colocar capa variante facsímile, né? A ideia do facsímile é como se fosse o gibi que saiu naquela época, inclusive as propagandas da época e tudo mais. Mas se dá dinheiro para Marvel fazer imagens bonitas, então eles vão lançar assim. Foi o caso, eu até me espantei, será que saiu uma terceira série deles, aproveitando aí o hype e tudo mais, mas não, o que tem dela recentemente é a série do Steve Orlando, né, são duas séries dela, saiu uma dela com o Visão, mas é curtinha, 3 ou 4 números, saiu uma do Mercúrio, e Feiticeira Escarlate e Mercúrio, e a dela pura, né, sozinha com o Steve Orlando escrevendo, mas essa aí por motivo de Steve Orlando eu ainda não tive coragem de ler, não. Dizem que é boa, tem umas capas bonitas do David Arra, né, o Aja, aquele do Punho de Ferro com o Matt Fraction, mas ainda não tive coragem de ler, não. Se alguém leu aí, puder dizer pra mim, Jairo, fica com você. Se der pra eu ler, leio, não leio, você que é fã do Steve Orlando. Então, acho que a gente cobriu basicamente tudo aí do gibi, né, Luiz? Tem o Groucho, Tu quer comentar alguma coisa da parte da Agatha? Ela foi que tava sendo queimada lá e ela teve um filho. Eu me esqueci agora o nome do personagem. Faltou a Agatha. Conta aí, fala aí essa parte. Eu falei, pega dessa então, parte. Não, eu não lembro o nome dos personagens. Eu só lembro que era os sete de Salem, a edição, acho que. Deixa eu anotar aqui, a anotação que eu fiz. É a edição 3. E a Agatha, ela tem um filho que também tem um chifre. Eu não sei se esse filho é o filho que vai aparecer um pouco depois e se é ele que aparece na primeira minissérie. Porque, assim, as coisas que acontecem na primeira minissérie dela são porque o Jarvis deu um livro de magia pra ela e também que atrás do livro, né? Ela teria que queimar o livro. Aí nessa minissérie aqui, eles ainda estão perseguindo ela porque ela não queimou todo o livro. Ela tem que queimar até os átomos da folha não existirem. Não tem um negócio desse? Isso, tem o livro lá. Aí eles têm que reconstituir, por isso que eles pedem a ajuda desses prestidigitadores, esses mágicos larápios aí, pra fazer isso, que eles recompõem a matéria. Não, se eu achar uma molécula do livro, eu consigo reconstituir o livro, e aí você então queima molecularmente. Eu não sei se é o Visão que queima, enfim, não lembro agora. A feiticeira queima esse livro lá na primeira minissérie, né, que é o que liga esse vilão, esse Samhain, à Terra. Ele consegue se teleportar, né, fazer essa aparição aqui na Terra, na dimensão lá dele, no feriado do Samhain, né, e é com o através desse livro, como se fosse uma âncora, né, dele. E ele acaba sendo destruído, queimado pela feiticeira, pelo Visão, na primeira minissérie. Só que ele tinha possuído, né, ele tinha usado o poder, o Samurai tinha usado o poder para possuir a menina Holly Ladonna, que é a que via a aprendiz da Wanda nessa minissérie nova. Aprendiz e de feiticeira. Ela... É. Sabrina, muito mais de Sabrina. E ela acaba sendo possuída ali, ela usa um manto branco e tudo mais, e ela tá presente na hora, né? E essas cinzas vão pra cima dela. Aí o Visão vai até dela, ela guardou esse manto, não sei porquê. O manto de uma coisa que possuiu ela, mas paciência, ela guarda o manto. E de lá o Visão leva o manto e o Glamour, o homem, né, dessa dupla aí de prestidigitadores lá, Apius, ele acaba conseguindo fazer, recuperar o livro e mais uns outros itens lá, né? Tem um pente, tem um outro livro também, mas é isso aqui, não tá 100%, tá meio queimadinho assim, mas tá lá. Aí o Visão concentra a energia da joia solar dele e bota fogo pra não sobrar nada. Eu pensei que ia queimar a casa toda, né, Luiz? Cadê o pessoal da invocação do mal pra guardar isso? Eu pensei que do jeito que ele disse que ia destruir aquilo com uma rajada lá do ressalador, que ele tava concentrando a energia pra poder destruir o negócio pra não ficar nenhuma chama, nenhuma poeirinha. Eu achei que ia destruir o sótão e tudo, mas aí ele só queima mesmo com precisão ali, né, até a montina. E mata o bicho, acaba com a ligação dele. E o espírito da Agatha, que tava avisando a Wanda, né? Ó, volte a estudar. Não é foda. Já pensou se tivesse um professor que morreu? Volta, Luiz, você nunca mais estudou cálculo. É mais ou menos isso. O pesadelo que eu tenho na minha vida é esse, que eu ainda não me formei. Bom, isso aí é coisa particular da minha vida, que é meia hora pra explicar, mas assim. É eu buscando uma sala, porque eu ainda faltou uma disciplina pra me formar na faculdade. O meu pesadelo é sempre isso. Ah, eu tenho uma história essa também. Eu sonhei por muito tempo. Nunca mais não, mas não tô livre disso ainda. Mas eu tive um professor que... Coisa do Homem-Aranha, sabe? Assim, tem um gibi do Homem-Aranha que ele vai pra formatura e acaba não se formando. Porque ele foi reprovado em Educação Física. Eu achei que isso ia acontecer comigo, né? No dia da minha formatura, lá, eu colei no colégio, na faculdade mesmo, e saí com dois processos debaixo do braço pra ir pro fórum, né? Não fiz festa, não fiz festa de formatura nem nada, não. E aí, na véspera da colação de grau, uma nota minha tava como zero de matéria de administração, direito administrativo, na verdade. E eu fui até a espera descobrir o que tinha acontecido e tudo mais. E o professor lançou assim na véspera. Ainda tinha outro problema com uma matéria de direito do trabalho. Trabalho 3, eu acho, direito do trabalho 3, um negócio desse. Que o professor perdeu a minha nota da final. E só 2 anos depois ele achou a minha prova, veja você. Mas quando eu passei 2 anos brigando, né? Conseguindo quebrar o pré-requisito das matérias para continuar pegando a grade. E no final, quando ele finalmente descobriu achou a minha prova lá, ele disse, não, realmente, mas eu estava certo esse tempo todo, mas eu não tenho como lançar retroativamente a nota dele agora. Ou seja, por essas duas matérias aí, eu vivia sonhando, até pouco tempo até, falando um ano até, mais ou menos, eu vivia sonhando que tinha que voltar para a faculdade e fazer uma dessas duas matérias, sempre uma ou outra. A matéria que o professor não lançou a nota, a matéria que o professor perdeu a minha prova também. Então, acho que um monte de gente, se ouvir isso aqui, vai se identificar com esses problemas de faculdade. Ainda mais se for universidade. Que a Agatha parece uma professora de RH que era professora de monografia. Caralho. Fiquei pro psicólogo, tá vendo, cara. Gatilhos. A gente fica lendo essas coisas, a gente surta. Aí a gente lê pra não surtar e acaba surtando. É. E aí, Luiz, a Agatha acaba usando o plano dela lá, né, de destruir essa forma de Samain, ele vê um outro bichão lá, ela destrói esse outro bicho e pronto, vai embora. Aí a Wanda pega a Holly como discípula dela. E aí a gente vem pra esse arco final, que é basicamente a NECA ressuscitando como zumbi, usando lá as manhas que o Garra Negra ensinou pra ela, que o Garra Negra se manda, né? Quando o pau come lá, que os Vingadores se livram da prisão, o Garra Negra se pica assim, da série. Ela ainda fala assim, ah, covarde, sei o que, ele aonde, vou ficar aqui nada, vou tomar porrada. Mas aí ela ressuscita ele como zumbi, na verdade, e seguir adiante o plano lá, né, de transferir as mentes pro zumbi, que parece com o Simon Wayne. Sendo bizarro que, assim, no finalzinho, ele percebe que ele estava errado, ele meio que se mata, né, se joga lá de cima, e quando ele ressuscita, enfim, acho que o termo seria isso, ressuscita, essa palavra adequada é essa, ele volta, ele esqueceu essa parte, ele tá vilão, porque sim, e tem que rodar aí a história, né, tem que continuar a história. Ele acha que foi um sonho, né, que ele sonhou que tava caindo, e ela ressuscita ele, aí ele toma um tiro nas costas, não percebe, diz, oh, o cara errou o tiro, na verdade não, ele tá com um buracão nas costas lá. E aí vai acontecendo um monte de coisa, essa história também é bem escrita, né, apesar dessas farofadas aí, porque vai amarrando todos os plots que estão acontecendo ali, né, cadê todo mundo que apareceu no gibizinho, os próprios Vingadores, o Dr. Estéreo chega pro par também, a Wanda começa a assistir as contrações, ela diz, ah, eu tava pra, meu bebê até o momento ela acha que vai ser um só, né. Todo mundo acha que vai ser um sol. O próprio Dr. Estranho confirma, faz os exames lá místicos e médicos e diz que é um bebê só. Aí ela vai para o hospital que ela diz: não, não vai ser quinta, não, vai ser hoje. Ela, como assim hoje? Está sentindo uma coisa? Não, mas eu sou bruxa, né? Então eu tô sentindo. Vai acontecer hoje. Aí já vão pro hospital e tudo mais. Enquanto tá no hospital, o ceifador zumbi com a NECA aparece de novo, e aí o Magneto vai até, né, ele percebe uma flutuação no campo magnético da Terra que tem a ver com a Leônia, né, o lugar lá, e pô, minha filha mora, ela tá grávida, eu vou lá ver, sendo o paizão que ele nunca foi, e encontra o Magnum lá, o Magnum tá com aquele uniforme novo horroroso dele, né, que tem o WM, meu Deus céu, puta horrorosa, amarelo, verde, vermelho, é do George Pérez, né, e o George Pérez acabou reutilizando esse esquema de cores também no triatlo, na fase dele com o Kurt Busiek aqui. Horroroso também, mas eu gosto. Aliás, falando no Kurt Busiek, depois o ceifador vai aparecer na Legião dos Mortos-Vivos. Sim. Quando o Magnum volta naquela versão energia pura dele, roxa, ele, você é uma excrescência, você é uma pessoa que não deveria existir, que absurdo. E aí vários Vingadores, né? Acho que aparece o Dr. Druida morto-vivo também, né? É. Aparece acho que o Espadachim. Acho que são os Vingadores, Legião dos Mortos-Vivos, os Vingadores mortos, né? É uma edição bacana, inclusive, né? Que tem o Dia dos Vingadores, que eles interrompem e tudo mais, depois dos Vingadores lá. E lindamente desenhada pelo Pérez. Lindamente desenhada pelo Pérez é quase um pleonasmo. Mas aqui nesse gibi a gente tá vendo a Wanda lá em trabalho de parto, o Visão do lado dela e o pau comendo lá de fora, o Magneto e o Magnum lutando contra essa galerinha aí, né? O zumbi ceifador, o zumbi Simon Williams, que não é o Simon, né? A gente descobre aí que é um mercenário, que é doido por arma lá e ele tem uma reanimada lá pra ser o assistente lá da NECA e do ceifador. E ele acaba se arrependendo de novo, né? E o ceifador acaba se arrependendo de novo de fazer a merda lá e morre abraçado com a NECA. Porque o poder dela é o ódio, só que ela começa a sentir o amor do ceifador por ela e tudo mais. E perde o poder. E sem o poder dela, ela não consegue manter ele animado. E aí ele morre e ela fica lá sofrendo. Como eu falei, essa NECA tem até, eu acho que é aquele perfil do Twitter, o The Claire, Monty Run. Ele fez um estudo sobre ela, falando de algumas problemáticas dela, né? A negra, a albina, a submissa e não sei o que. E vale a pena. O ceifador é racista, né? O ceifador é racista, é. Tem outra história disso também, que ele percebe, o ceifador percebe isso, da etnia dela, né? Mas, basicamente, é isso aí que acontece, nasce o bebê, quando a Wanda tá lá comemorando, aí a obstetra diz, ih, doutor Estranho, bebeu um negócio aqui. Ela, o que é? Não, tem outra criança, mas os aparelhos não estão identificando que é outra criança. As magias lá do doutor Estranho, o sentido místico dele, sei lá, não detecta outra criança também. E aí, nasce o menino também, são os dois, né? É o William, né? O Billy. E qual é o outro? É Ted? O segundo que nasce que é o Billy, ó. Será que isso. Ele não é detectado justamente porque ele é tipo o Demiurgo, lá, o mago que vai ser do futuro lá? É. Talvez por isso que ele não seja detectado. É, deve ser não isso. Não sei se vai ser explicado depois. A gente tem que aguardar um pouco pra parte que eles são desenhados como anões pelo John Byrne, entendeu? É, né? Eu falei de Ted aqui de sacanagem, mas eu tava achando que é Thomas. Tommy, né? Tommy, que é o Selley, que tem os mesmos poderes do tio. Inclusive o cabelo branco. E o Billy é o Icano, né? Como o Luiz falou aí, vai virar o Demiurgo. Tava até outro dia, né? Até o Hickman vir com esse imperial dele aí. Tava como príncipe consorte do Império Kree-Skrull. Porque o Hulkling, né? Ali, ele é filho de um Kree com Skrull. E foi reconhecido pelos dois povos como herdeiro dos tronos, e aí fez a aliança, né? E aí isso você vai ver naquela Império com Y do Dan Slott. E agora recentemente é Imperial do Hickman. Isso é desfeito aí, até onde eu li, pelo menos está em frangalhos ali as ligas todos os mundos, os poderes coordenados todos. Por conta de um plano que eu não vou dar spoiler aqui. Quem sabe a gente pode até gravar um programa disso, vale a pena. Mas hoje não vou dizer não, mas ele estava ali no espaço como príncipe consorte do Hulkling. Mas agora diga aí, uma coisa curiosa que eles falam no... Acho que o Visão que fala nesse momento, enfim, ó, algum deles. E são três gêmeos, né? O Visão, teoricamente, é gêmeo do Magnum. A Feiticeira de Escarlate é uma gêmea, e aí a criança, que tem essa coisa genética, né? Em família de gêmeos, a probabilidade da criança que vai nascer futura também ser gêmea é maior, né? Então, o Visão não é gêmeo, né? Mas, enfim, acho engraçada essa situação que eles botaram, né? Que são três filhos gêmeos e os pais também são gêmeos. É. A sincronicidade. Então, eu achei essa minissérie, claro que ela teve mais tempo para trabalhar, mas assim, bem menos confusa do que a primeira. A primeira parece um manual de instrução que o cara tinha que botar um monte de coisa. Essa eu achei que ficou mais fluida, sabe? Talvez até não precisasse nem ser uma minissérie. Como ela não tem uma série, nem ela, nem ele, né? Nem o Visão 26 Escarlate. E também isso é uma coisa mais particular para botar. E também precisava se aprofundar mais do que botar num Avengers Spotlight, por exemplo. Né? Ali é acho que é uma coisa mais de ação, né? E o Avengers Spotlight era mais do Gavião Arqueiro, né? Então, aí tiveram que fazer essa minissérie. Eu não sei se ela foi feita por conta de preparar um terreno pra fase do John Byrne que viria depois. Eu não sei. O que você acha? Tu sabe se foi pensado nisso? Porque assim, ela é praticamente uma ligação direta com o que veio depois. Ah, eu vou te dizer que eu acho que não, Luiz, por um simples motivo. O Barnier tá meio de sopetão no título, né? E o Wendell Hart, que tá escrevendo aqui, é o que tava nos Vingadores da Costa Oeste. Inclusive, ele faz a jogada segura ali no comecinho de pegar a equipe e jogar no gibi, né? Tipo, ó, esses caras que eu conheço, eu sei mexer, então vou botar aqui pra dar uma sustânciazinha. Então eu acho que foi nesse sentido mesmo, de fazer lançar mais bases ali pro que ele tava planejando fazer nos Vingadores dele. Eu talvez até voltar a Wanda e o Visão pra Costa Leste, enfim. A equipe da Costa Leste estava bem arrumadinha, né? Então eu acho que a ideia dele ia pra esse lado aí. Não imagino que ele quisesse fazer algo diferente disso, não. Mas tanto que o Byrne chega e muda muita coisa também, né? Ele muda a origem dos filhos aí, muda a própria Visão e tudo mais, como tudo, né? Como você disse no comecinho, os caras que faziam o que quisesse e foda-se o próximo escritor. E tinha muita coisa também, a gente já leu isso aí no História Secreta da Marvel e algumas entrevistas aí, que os caras diziam assim, ah, eu vou desfazer porque eu não gosto dele. Tipo, o Luiz estava no gibi antes de mim, vou desfazer o que ele botou aqui porque ele só faz merda. Nessa pegada aí, então eu acho que não teve essa prestidigitação toda aí Do Burnie, não. Não estou defendendo ele, veja bem. Só estou achando que não, ele não... Dessa, aí, ele não, dessa vez ele não é culpado. Mas enfim, você gostou do gibi? Eu gostei. Eu gostei mais, assim, achei que tem... É, apesar de todos falar que não foi proposital, né? Não foi pensado. É que tem uma relação mais direta com a fase que a gente já falou no, na, nos últimos episódios que falavam sobre a saga dos Vingadores da Panini. É, que a gente em algum momento ia abordar a fase do Barney, que é o importante aí. Agora, essa parte eu vou cortar. Não sei se você lembra ou se você leu depois disso, de 3 meses atrás pra cá. Eu li a parte do Barney dos Vingadores Avengers. E, sinceramente, não achei nada de relevante pra nem ser comentado no podcast, sabe? Pode é mesmo? Ler só o... Ah, só... Alguma coisa acontece, mas não é uma coisa que, meu Deus, temos que falar que apareceu o namoro e ele quebrou a unha. Entendeu? Não é uma coisa que eu lembre de ter sido importante, não. Pra gente já poder... É... Eu acho que a hidrobase atacada, afunda, não... acontece alguma parada ali. Será a hidrobase? É, a hidrobase assim. É atacada em atos de vingança. É isso, Luiz. Por toda essa loucura aí que a gente comentou agora, grosso, recorrente, o ceifador vai e vem e toda hora se arrepende de fazer merda, mas continua fazendo e tudo mais. É que eu te disse, não gostei e gostei, gostei e não gostei. Mas fica realmente esse questionamento, né? Por que esse gibi continua inédito no Brasil, sendo que tem... tanta coisa relevante aí, se ligou com tanta coisa que recentemente a Panini republicou, né? Estamos falando aí de Saga dos Vingadores principalmente, mas estamos falando aí de X-Men também, né? Essa fase com o Magneto aí, professor, nós mutantes saiu aí, Epic disso, eu acho. Não sei, não estou acompanhando as épocas da Panini. Cara, eu acho que o período ali 86, 89... já são praticamente todas as mensagens que a Panini poderia lançar. Se não saiu, não saiu, sei lá, o conflito do Vietnã, sabe assim? É... Que vai sair agora, né? Esse gibi liga com o Aranha também, né? O Aranha aparece aí. Tanto que quando o Groucho aparece pela última vez, o Aranha tá lá tirando foto da casa do Visão e da Wanda. Pro magazine do Jameson, né? A Now Magazine. Que é o segundo dos Marvel Snap com o casal Visão Feiticeira e Homem-Aranha. Várias edições, vamos dizer, umas 3 ou 4 seguidas. Sim, é verdade. E a gente tá nessa época aí, o Aranha tá com o uniforme preto, que é esse uniforme que ele tá agora aí nessa segunda temporada, né? Da saga do Aranha. Então, tem a ver também com esse momento aí do personagem. Enfim, uma rada de coisa aí que podia estar ligando. Tipo, isso aqui você viu não sei onde, você vai ver não sei onde, tudo mais. Mas a Panini não é conhecida por saber fazer esse tipo de coisa, né? Não dá nem pra exigir. Mas dá até por ver essas coisas assim, essas bobagens históricas. Assim, bobagem não, né? Isso é importante sim. Mais essa questão toda histórica aí, esse machismo dos personagens, os valores da época. É bem interessante. Eu gostei. Eu tenho esse volume aí, esse, ou 2 volumes, né? Se fosse formato saga, melhor ainda. Uma saga do Visão e da César lá. Então, ficamos hoje por aqui com esse episódio mágico, místico, enfeitiçado, cheio de visão. Eu vou parar por aqui, senão vou fazer essas piadas aí sem graça. E a gente pode voltar a qualquer momento, ou daqui a 3 meses, não sabemos, né? Não sabemos se esse episódio vai sair para 2026, ou se vai sair mesmo. Poderia ter saído pro Halloween, né? Mas enfim, acho que Halloween a gente não tinha gravado nem no anterior. Não sabemos ainda qual fase, mas esperamos aí que você goste tanto desse episódio quanto do futuro. Tchau!